seu dia, chuva e sol, nem sei quando, quando, corro de alfa, roupilha, ei, sempre enquanto, coroa, acorde o filho, olha, acompanha até a porta, tic-tac, não passa hora, guri de 10, responsável por 3, na escola só as leis, trabalhador todo sei, escuto o R.A.P., é o seu professor, no ouvido de um moleque soa o despertador, alerta ativo, acorda, liga a luz do corredor, Maurinho falou, compromisso não é vida, na favela, nas ruas, no BR, desiste, não faz parte, coragem, atitude, chega ao lado da vontade, eu tô aqui pra pensar, falar a verdade, eu influenciar, a dignidade, botar a alma na caneta, com responsabilidade, não é fácil não, cada situação, ainda tem dia de cão, tá tudo errado, né, irmão, eles não querem só vitória, mas cadê reação, se cair, levanta, desistente aqui não, porque eu montou da vida, primeiro degrau pra sessão. Eu vou lutar, sempre acreditei. Seguir na batalha, joga água no rosto, pegar um peso na faixa. O aperto no sufoco quer se reclamar. Estudantes indo em busca de um futuro melhor. Camelos rodando, fé que o dia vai ser bom. Ambulantes se virando no saguão da estação. Multidões encontradas à procura de algum serviço honesto que mantenha sua dignidade. Tabeleiro junto ao lixo da hipocrisia. Nasceres, o bicho pega, levanta a teoria. Caldo de cana, cafezinho, um avulso pastel. Mercado público é sagrado, uma religião. Não vai e vem, não corre atrás, não falta disposição. Sem direito a lazer, às vezes o que comer. Trabalha duro, não recebe, caô de patrão. Nada vazia, desespero, recorrer a vizinho. Deixa o orgulho de lá, ainda vai ser diferente. Divisão de poderes vai brilhar pra gente. Injustiça, intolerância, desrespeito ao povo. Que mata um leão por dia pra comer, mata fogo. Vida dura, muita luta, tensa toda hora. Tentações negativas bater na sua porta. O equilíbrio e a família é fundamental. Devo ruim, muita calma nessa hora. Eu vou lutar, eu sempre acreditei. Achava que nem é difícil, quem diz que não? Achei nela, meu velho, complicação. É, pode crer, Gibbs, tô sabendo, tamo no combate, mas é rapa nós e a rapa toda, né? Olha ali, quanta gente descendo na vila. Vai a pé, vai na fé, um motivo dali. Tome, só pense bem, porque Deus aplauso pra quem? E vai de bolso de trem, e confiando em si, sempre dizendo amém. E não espere, não critique, não embaça de ninguém. Pois tem mãe, tem mulher, e o moleque também. Mas não é fácil, eu sei, mas parabéns pra você. Que nem salário vocês têm, esse é o nosso país. Tá construindo, ok? Dê seu sangue, seu suor, seja o que pode plantar, colocar uma rosa na dor. Então grita, grifa, grava, grava. Que no combate já, só vejo quem batalha, quem batalha, quem batalha. Eu vou lutar, sempre acreditei. We'll be right back. Muito obrigado. Querem mais? Querem mais? Não, chega. Arma secreta. Muito obrigado, secreta. Muito obrigado, muito obrigado. Obrigado, Jana. Obrigado, Brinco. Obrigado, rapaziada. Elas são as meninas que participaram do nosso do videoclipe dessa música que a rapaziada sempre cobra, que elas não estão no show, tava aí hoje. Obrigado, Janaína, obrigado a todas. A partir de agora, o show começa do começo.